nível de voo 360 aprovado, controle 120 decimal 8, transponder 5443 TAN 3399. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Aperto 16, Belo Horizonte, direto 6, saída da El, transição letra, após 30, decola da 10, concluo da direita, 120, decimal 8, controle, transponder 5443, TAN 3399. 5443, protegimento correto, TAN 3399. No portão 1, nós chame pronto para pushback acionamento, senhor. Somente após Leda, voa direto, posição Bridge, Bravo Romeu, Índia, Delta Eco. Após Leda, Bridge, TAN 3399. Voador, voo no 8, não venha, passando externo, embaixado, travado. Bom dia, boa noite, no meia, tráfego avistado, Juju no 0 no 4, pouso autorizado, senhor, na pista no 0, vento de 0,5 a 0 graus com 0,2 nós, boa noite no meia. Tente, pouso autorizado, pista no 0, gol no 8 no meia. No solo 37, libera a pista próxima à interseção direita, taxiway Golf, senhor. Taxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 05 nesta frequência, boa noite no meio. Bem, a gente vai liberar a próxima à direita, Golf, taxi Alfa Juliette para o 05, gol 18 no meio, não sei tudo. Jordan 3399, puxa bem acionamento 011. Portão 01 aprovado, pushback acionamento, TAN 3399, chame pronto para o táxi. Aprovado, para o táxi, TAN 3399. 2, eu confirmo quem chamou, eu ouvi o sinal da portadora, só que eu não copiei quem chamou. 3152-03 é o número 2 no setor para o pushback. 3152 aguarda aproximadamente 3 minutos. A gente vai aguardar com o número 2, 3399 com 135 a bordo, 4 horas e 35 alterno, galera. Copiando 3399, taxi aprovado à direita, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 014, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, então 3399. À direita, ponto de espera no 0, chame pronto para 3399. 3152, no portão 3, aprovado. Pushback acionamento, senhor chame pronto para o táxi. Autorizado, acionamento, para chamar o táxi 3152. Pronto. 399 autorizado alinhar e decolar da pista no 0, vento de 050 graus com 02 nós. Alinha e decola da 0, da Eu sou 3152, falo táxi 179, a bordo, 2 horas e 16 de autonomia, alternando Aracaju. Um minuto, senhor. 3399, decolado aos 47, chame agora o controle 120.8, bom voo. 208, bom final de semana, tá? 3399. Igualmente, senhor. 3152, poderia somente confirmar, Aracaju foi copiado, 2h20 autonomia, 179, VOB. Afirmo. Copiado, 3152, autorizado táxi à direita, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, senhor. Autorizado à direita, no ponto de espera vai informar pronto, 3152. 150. O Aleda informa 150, 3399. Decolador 51, chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. Controle 208, tá 3052, boa. Controle, bom dia, tá 3152. Mantenha o nível autorizado pela Torre Salvador, a saída PUCA. Pode confirmar, senhor, o TAN 3152 não está copiando, está ininteligível. Contato radar, submantenha o nível autorizado pela Torre Salvador, na saída PUCA. 37, na saída Puca, subindo ao nível 330, tá 3152. Tá 3399, vai passar um 130. Gente, estou autorizado a chamar centro de Recife na frequência 1251, alterna 1335. 351, tá 3399. Salvador, boa noite, bom no 8, no 7, formação Eco para Guarulhos. Boa noite, no 7, Guarulhos 360, tem aprovado, Eco correto, já está pronto para cópia. Pronto para cópia. Boa noite, no 7, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, Nata, Zulu 16, até Bravo, Hotel Zulu, após direto, posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120, decima 8, transponder 5450, voo 18 no 7. Gente, autorizado para Guarulhos, nível 360, via upper, Zulu no 6, até Brava até Zulu, então direto trive e após direto com power plan. Decola a pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge. O controle de saída 120, decimal 8 e o transponder 5450, gol 18 no 7. 5450, cotejamento correto, gol 18 no 7. Chame o ponto para o push, pega os elementos finais. Chamará nessa para push, anar, gol 18 no 7. Salvador é o TAS 3520. Bom dia para a Aracaju, só um minuto, senhor. A informação acabou de ser mudada para o Foxtrot. Eu tenho 190 aprovado. Pronto, cópia. Chamativo, prossiga. 3520 autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo na rota do plano de voo. Nível de voo 190. Vestinhoso no zero, primeira curva à esquerda, subida a Puca até a posição Jamo, após Aracaju. Controle 120, decimal 8. Transponder 5434, tá 3520. Zadura 90 para Aracaju, conforme a rota do plano, decola da 10 com curva esquerda na Puca, Jamo, após Jamo voa Aracaju, aciona 5434 e 1208 o controle de saída, tá 3520. Protegimento correto da 3520 no portão 4, chame pronto para o pushback, senhor. Chamada.